Então, pessoal, vamos para então para a terceira aula de ciência política do curso sobre Hegel. Né? Inicialmente eu queria tratar Marx e Hegel, mas o que acontece? O pessoal da manhã tem duas, enfim, complicações. O pessoal da manhã se empolgou muito e nós acabamos indo até meio-dia falando sobre Hegel, né? E não conseguimos entrar em Marx. Então há uma defasagem em relação ao pessoal da manhã. E segundo, que a gente tem muito pouco tempo nessa sala de aula. Dado que é uma banca. Sabe que aquela sala é muito propícia para fazer banca, né? Diferente dessa aqui, por exemplo. Então, resolveram utilizar a sala lá para banca e deixar isso aqui para a sala de aula, né? É legal? Fantástico. É, pois é. Enfim. Não explica o sentido exatamente para mim disso, sabe? Eu simplesmente não sei explicar porque a sala de bancas está tendo aula. E porque a sala de aula está dando bancas. Mas... alegar que não tinha salas disponíveis. Tem quatro vazias para bancas. Né? Mas... é, né? Tipo... tá, né? Tá bom. Bom, basicamente, antes de começar a aula, eu vou avisar que os textos que eu tirei do Hegel estão aqui, nesse livro. A Luta pelo Reconhecimento, do Axel Hornet, né? E o que que... por que eu tirei os textos do Hegel, do Honneth, né? Eu tirei os textos do Hegel sobre a política do Honneth porque o Hegel é, nele mesmo, muito difícil. E quando eu digo muito difícil, eu quero dizer muito difícil. É muito difícil para um filósofo, né? Quiçá, pessoas que não estão acostumadas com textos de filosofia, né? Como eu preciso passar a ideia central do pensamento dele... então estou usando o texto do Honneth, porque o texto do Honneth vai exatamente naquilo que nós precisamos, né? Que é exatamente a constituição do Estado, a constituição da política para o nosso amigo Hegel. Axel Honneth. O livro se chama Luta por Reconhecimento. O Honneth participa da terceira... ele é presidente da Escola de Frankfurt hoje, né? Não só presidente da Escola de Frankfurt, né? O líder deles hoje... como também pertence exatamente a essa terceira geração da escola. Vocês estudaram em filosofia da comunicação e um pouco, eu acho, em teoria da comunicação, a escola de Frankfurt, lembram disso? Então vocês sabem que a escola de Frankfurt tem três grandes períodos. Qual é o primeiro grande período? Adorno, Horkheimer e Walter Benjamin. Segundo período, Habermas. Terceiro período, Axel Honneth. Como pilares, como baluartes. Vocês sabem que a escola de Frankfurt, ela inicialmente, né, se coloca na filosofia alemã como contraponto de duas escolas teóricas, né? Eram intelectuais que não eram nem engajados no positivismo liberal, né, nem no marxismo ortodoxo soviético, né? A escola de Frankfurt, ela surge exatamente num contexto da década de 30, 40, né? Exatamente, tentando se posicionar frente a dois grandes regimes que ocupavam as universidades e as escolas na Alemanha, né? Tínhamos de um lado as pessoas que eram defensoras do capitalismo, dos liberais, e esses eram chamados de positivistas lógicos, positivistas liberais, e tínhamos de um outro lado um grupo de professores e acadêmicos que era ligado à Internacional Socialista, que tinha como orientação Lenin e Stalin, né? Era uma orientação totalmente comunista. E as pessoas que eram críticas tanto do comunismo do Stalin quanto do capitalismo vigente em seus países não tinham exatamente espaço. E a Escola de Frankfurt então surge como um meio intelectual, né? Uma instituição intelectual que vai poder dar voz a todos os intelectuais que não são engajados nem no capitalismo e nem no comunismo. Percebem? Por isso mesmo são expulsos de Frankfurt rapidinho, né? Só de Frankfurt funciona na Colômbia, nos Estados Unidos, né? Rapidamente tiraram os caras de lá porque eles eram chatos. Enfim. Aí você sabe que a primeira geração da escola de Frankfurt, né? Ela tem uma ligação mais pessimista com a realidade. Temos Walter Benjamin, Axel Honneth, Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer, principalmente esses dois, né? Que escrevem Dialética do Esclarecimento, entre outros textos. Que vão dizer para nós que, na verdade, a humanidade está entregue à destruição, à falta de consciência de classe, à escravidão, né? os nossos amigos baseados na teoria marxista e também um pouco na teoria freudiana, percebem o quê? Que os meios de comunicação de massa, eles acabam, segundo eles, alienando a população, né? Esse alienando a população é divulgando uma ideologia e toda uma visão de mundo que não faz com que eles percebam as mazelas e as destruições que o sistema capitalista impõe a eles, né? Quando eles chamam a televisão, o rádio, o cinema de indústria cultural, eles não, né? A própria mídia, né? Chama de indústria cultural, eles percebem que, assim como uma indústria física, os meios de comunicação tenderiam à produção em massa, e como todo tipo de produção em massa, seria inconsciente, aformal, né? E propagaria então a ideologia capitalista. Então temos exatamente esse cenário terrível que eles nos colocam, né? Dizendo que depois da década de 50 não haveria mais possibilidade de pensamento marxista ou crítico graças aos meios de comunicação de massa no Ocidente. Okay? Ah, essa profecia não se revelou. Aí chegou o nosso amigo Habermas com o nosso querido social-democracia, né? Que vai dizer exatamente que, enfim, né, que o melhor dos mundos é unir os dois. Né? O que é o melhor do mundo unir os dois? O Estado democrático de direito. Né? Os sociais-democratas são aqueles que mantêm o melhor do capitalismo, que é a democracia, ao mesmo tempo que fazem um Estado que pode proporcionar educação, saúde e combate à desigualdade social. Né? Então, é um Estado que protege o cidadão contra o mercado, que é mau. E aí o que ele faz? Teorias dos diálogos, né? Propaga o quê? Mobilização de grupos sociais majoritários, minoritários, ecológicos, homossexuais, trabalhadores, industriais. Botam eles, então, para poder colocar em discurso político, né? E aí faz com que a democracia rode o quê? Na negociação dos diversos grupos sociais. Mais ou menos como vocês veem em Brasília, né? Tem o setor agrário, o setor bancário. Você não tem a população, né? Mas tem vários setores, né? Tipo... os caras que querem Furnas, os caras que querem Eletropaulo, enfim, todos eles vão reunir com seus interesses próprios e é uma negociação para governabilidade, né? Mais ou menos isso que o nosso amigo Habermas pensa, né? Eles só esqueceram de colocar o povo, né, em algum momento dessa chave que temos hoje. Mas a social-democracia é isso. E nós temos então o nosso amigo Honneth, que ele é discípulo do Marcuse. Não sei que vocês sabem, mas até o ano passado nós tínhamos um grupo de estudos de Marcuse aqui. Eu sei porque eu fazia parte do grupo, né? Eu estruturava o grupo. E o Marcuse é alguém que vai casar exatamente a teoria marxista com a psicanálise, né? Como é que o funcionamento da sociedade pode também ser visto através da ótica do indivíduo, na ótica das suas relações pulsionais e psíquicas. Como é que o inconsciente e o consciente trabalham exatamente a dominação de classes, né? E como é que exatamente essas duas grandes forças, a economia e as nossas pulsões, os nossos desejos, resultam no estado que nós temos agora. Okay? O Honneth, ele é mais... enfim, ele obviamente perdeu todas as ilusões no comunismo, né? Apesar de ter ainda uma questão social muito forte. E também ele abandona um pouco o Freud, e um pouco a teoria mais bruta do Marx, e vai beber em Hegel e Winnicott, né? Para poder exatamente construir sua teoria social. O do Winnicott não precisamos dizer agora, aparecerá no meio dessa aula, né? Os traços principais para que você distinga o que é Hegel e o que é psicanálise, né? Mas o que nos interessa então é exatamente o pensamento político do Hegel, em especial do primeiro jovem Hegel, né? Que faz textos mais claros. Professor, porque o jovem Hegel para ele é melhor? Porque as pessoas entendem o jovem Hegel, né? Esse é o problema, né? O segundo Hegel, que escreve sobre política, os comentadores ainda não sabem se ele introduz com estética, se ele introduz com teoria do conhecimento. Tem gente que leu o segundo Hegel, política, e acha que é um Estado teocrático. Tem outras que acham que lêem comunismo. Enfim, ninguém entende aquela merda, e aí as pessoas vão dando sentido que elas querem, né? E o texto é um pouco claro, né? Primeiro Hegel já escreve com uma coisa mais humana, assim, né? Mais compreensível. Tudo bem? Então, o que o Hegel tem a dizer para a gente, né? Por que ele é tão importante? O Hegel fará uma transição do pensamento político moderno para o pensamento político contemporâneo. Ok? O que ele herda do pensamento político moderno? Ele herda do pensamento político moderno exatamente as questões relativas ao estudo do ser humano para entender a sociedade e o Estado. Partidário também exatamente dessa visão de Hobbes, que precisa estudar o humano, a sua relação e a política, nosso amigo Hegel, ele vai também ter essa ideia, né? Eu preciso saber exatamente o que é o homem para entender por que nós temos um sistema político. Tudo bem? Por que existe a vida em sociedade? Bom, agora, o que acontece com o pensamento político moderno? O pensamento político moderno, para o Hegel, tem vários problemas teóricos. O primeiro problema teórico é que o pensamento de John Locke, do Hobbes, do Rousseau, em certa parte do Kant, ele vai exatamente dizer para você que o homem tem conflitos com o Estado e conflitos com a sociedade baseado em seus desejos, né? No desejo de autopreservação e no desejo de fazer o que ele quer, né? Ou seja, o grande conflito do Estado, e assim como assinala Freud também, né? O que diz Freud no Mal-Estar da Civilização, né? Os homens serão tristes e sempre serão tristes, né? Porque haverá sempre esse mal-estar e viver em sociedade, porque exatamente renunciamos ter acesso a tudo aquilo que nós queremos em detrimento de uma paz social, em detrimento de uma organização social que funcione, né? Nós deixaremos de chegar a hora que nós queremos, nós deixaremos de, enfim, de vagabundear e estudar. Para quê? Para que, por exemplo, a universidade ela tenha uma estrutura funcional totalmente organizada, né? Que as pessoas tenham suas salas de aula, que os alunos tenham onde sentar, tenham professores, enfim, né? Cada um renuncia parte, né? Quer dizer, de seus desejos, de suas ansiedades, do seu tédio, né? Em nome de um bem comum. Ok? O que diz exatamente o Hegel? O Hegel, ele vai dizer o seguinte: as pessoas vivem em sociedade não para se autopreservarem, não para se conservarem, simplesmente, não para se domesticarem, mas para se autorrealizarem, né? Tão importante quanto a preservação para Hegel é a capacidade que nós temos de nos tornarmos alguém, de nos tornarmos sujeitos, né? E aí nós então temos a grande crítica ao pensamento de Hegel de todos os teóricos modernos, né? Quando os teóricos modernos pensam o ser humano, eles pensam o ser humano como se fosse unidade, não é? Um animal que aos poucos é socializado. Vocês viram isso tanto no Hobbes como no Locke, lembram? Seres desejantes, que pensam e que tomam a decisão de viver em sociedade porque é o melhor dos mundos possíveis. Avisaram vocês lá em cima? Tarde demais. Não, comecei agora. Bom, então nós temos ali, nesse quadro que os modernos nos colocam, né, um ser humano que ele é isolado do mundo, mas que pensa, mas que fala, mas que delibera, que existe por si mesmo. Lembra a palavra indivíduo, né? Indivíduo era o indivisível, é aquela célula que compõe o todo, é o bloquinho, né? O que o Hegel diz é que não existe indivíduo, né? Nós não somos todos nós sujeitos que negociamos com a sociedade, com os pais, né, os nossos desejos, as nossas necessidades. Todos nós aqui somos construção de outros, né? O nosso eu não é formado por nós mesmos, diz Hegel, né? O nosso eu, para se formar, é preciso que um outro o conceda tal estatuto, né? Para que eu me sinta existindo, para quem sabe, para que eu saiba quem eu sou, eu preciso que o outro exatamente me confira exatamente isso. Você é um sujeito, você é Arthur, e você é professor, e você ensina aula de filosofia. Não posso dizer, não posso sair dizendo, oh, agora, eu sou professor de sexologia e quero ser ginecologista, né? Você não vai, a sociedade não vai permitir que você seja ginecologista, né, se você não passar por todo o quê? As etapas de auto-reconhecimento. Não é mágica, como diz Hobbes, né? Basicamente, ele vai criticar essa teoria individualista, né? Essa teoria de que nós fizemos um contrato social. Para o Hegel, não há um contrato social, né? O homem, ele é fruto de um processo sócio-histórico, né? Mais histórico do que sócio. partir do momento que ele tem contato com Darwin, eles vão perceber o seguinte, né? Que os primatas que deram origem ao homem são todos eles socializados. Quando nós comparamos os primatas hoje, não estou nem comparando o Neandertal, o Homo sapiens, enfim, estou falando dos símios mais antigos, dos símios vivos hoje, né? Mais distantes de nós. E todos os símios têm o quê? Uma organização social, têm uma estrutura social, compartilham poucos, mas compartilham certos signos, né? Tem comportamentos diferentes entre um grupo de macacos e um outro com alguns quilômetros de distância. Eles têm hierarquia, eles têm quem manda e quem obedece, né? As mulheres têm uma certa função, né? Os homens têm outra função. Na verdade, seriam os machos e fêmeas, mas vocês entenderam exatamente o que eu quis dizer, né? Há uma divisão social do trabalho, percebe? Os mais jovens entre os símios têm uma função. Quando eles crescem, eles exercem outra função. Então, o que diz Hegel? Quando o homem apareceu pela primeira vez no mundo, ele já estava em sociedade. Quando o primeiro ser humano veio, seja ele de Homo sapiens, seja ele do cruzamento entre o Homo sapiens e o Neandertal, como dizem hoje, não importa. Quando ele surgiu ao mundo, já tinha o quê? Quem mandava e quem obedecia. Já tinha exatamente sistemas de classificação da boa comida e da má comida, né? Já tinha o quê? Valores sociais. Já tinha alguns signos compartilhados entre os membros que não são humanos. Entendem isso? E o que Hegel nos propõe, então, é o inverso, né? Primeiro existe a sociedade. E a sociedade, então, cria o indivíduo. Essa é a primeira grande inversão do pensamento hegeliano, que será a base de toda a ciência política moderna, né? Diga. Isso. O que significa isso? É preciso que haja condições sociais para que o macho e uma fêmea se encontrem, para que eles compartilhem certos sinais, para que eles se acasalem. E o que acontece? Como o ser humano não pode ficar sozinho no mundo, ele precisa ser amparado, né? E é preciso então que haja regras sociais minimamente estruturadas que dêem conta de proteger essa cria, que é o bebê humano, até que ele consiga ser autônomo fisicamente, né? E mentalmente. Ok? Entendi. Se não houver as condições mínimas, ou seja, se um lugar não tiver comida, não tiver proteção, não tiver, enfim, regras sociais compartilhadas, as pessoas não vão se encontrar. Entende? As pessoas, mesmo que elas se procriem, né? O que acontece com esse indivíduo? Ele será jogado em algum canto, né? E não conseguirá se desenvolver. Por mais que nós tenhamos uma existência biológica, diz Hegel, né? Nós precisamos ser inseridos, né? Numa estrutura social. Porque sem ela nós morremos. Entende? Por isso mesmo, o indivíduo depende da sociedade. A sociedade lhe antecede. Até estou claro ou não? Já passamos bastantes capítulos do Hegel. Senhores, é difícil. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode parar, que eu dou um suporte, beleza? Bom, então o que o Hegel pensa? Ele pensa exatamente em voltar aos clássicos, Aristóteles, né? Lembra do Aristóteles, que você pertence ao todo? E o que diz Hegel? A boa sociedade foi pensada pelos gregos, né? No fundo, a sociedade é um todo, e nós somos partes desse todo, né? Já que a sociedade antecede de nós, nós somos criados na sociedade e somos uma partinha dela, uma pequena parte, que compomos um todo maior do que nós. Então, essa pequena parte que somos nós compõe uma família. Vocês têm uma família, creio eu, né? Essa família, ela trabalha, por exemplo, e ela estuda. Então, ela compõe outras instituições, que é o trabalho, a empresa e a escola. A empresa e a escola, junto com a família, compõem um sistema político, né? E tudo isso, quando você olha de cima, você vê a sociedade. Nós que estamos na menor parte, vemos tudo em pedaços. Mas temos consciência que essa escola aqui só existe por questões políticas. Que vocês só chegaram aqui por questões sociais e políticas. Diga. Professor, não sei, fiz uma associação na minha cabeça, não sei se ela é aplicável. Existe alguma relação do pensamento dele com o Durkheim? Sim. Porque o Durkheim pensa muito... a sociedade guiando o indivíduo, determinando o que ele deve pensar. O fato social. O fato social. Sim. O Hegel é menos determinista que o Durkheim. Né? O que significa isso? O Durkheim faz um reducionismo quando ele tem o conceito de fato social. Né? O conceito de fato social de Durkheim, ou seja, o que é o fato social? É exatamente essa mão do indivíduo, né? Que é essa mão do estado, da sociedade, que nós não vemos, mas que está aqui, o quê? Organizando as relações sociais. Percebe? Essa mão da sociedade, essa mão invisível da sociedade, para usar uma parábola com Adam Smith, né? Que faça com que exista um policial aqui para saber se nós não vamos nos agredir. Entende? Ou que seus pais não venham aqui para saber se está rolando sacanagem, suruba, drogas. Percebem? Há critérios sociais aqui nessa sala que dizem quem nós somos. Quem trabalha e quem não trabalha. Quem é o professor e quem é o aluno. Quem é o aluno que trabalha na empresa legal e quem é o aluno que não trabalha na empresa legal. Né? Quem vem do Zona Leste e quem vem do interior. Por quê? Porque nós temos símbolos, corpos, roupas, modos de falar, modos de vestir, modos de sentar, que denunciam exatamente o quê? As nossas estruturas sociais. E todo esse aparato simbólico, que é inconsciente na maior parte das vezes, rege o quê? Rege o cosmos social, rege o ordenamento social. Né? É isso que Durkheim pensa. Né? Só que ele é um cara bem determinista, Durkheim, né? Então nós não podemos dizer que ela se aproxima muito do Durkheim, ok? Além disso, Durkheim ele vai herder muito também do Hobbes e do Locke, né? Também vai pensar a sociedade como um tipo de contrato, né? Em indivíduos que se relacionam entre si, né? Isso não é concebível tanto no pensamento do Hegel quanto no pensamento do Marx, né? Porém, é que ele estuda sujeitos, ele estuda ações de pessoas, né? Tanto um hegeliano como um marxista, eles vão olhar para conjunturas, né? Então, a preocupação do Hegel é por que está o indivíduo tomando a decisão de se suicidar, né? Do Durkheim, né? O que leva uma pessoa a se suicidar, né? O que leva uma pessoa a ir para a escola, ou ir para a universidade, né? Então, ele estuda o quê? O comportamento de agentes, né? E como é que eles chegaram, então, ao topo, ao objetivo. Se matar ou fazer ciência, né? Se você é uma abordagem hegeliana ou de uma abordagem marxista, você vai exatamente estudar como é que a estrutura propiciou esses indivíduos e como é que a estrutura social fez com que eles caminhassem dessa forma. Tudo bem? É um pouco inverso a perspectiva de estudo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque na próxima aula eu vou pedir um trabalho para vocês, onde eu vou pedir para que vocês apresentem, não nessa próxima aula, assim, né? Dia 6 da próxima aula, né? Dia 1º. 31, né? Aí no dia 31, dia 6, dia 7. No dia 7, vou pedir para que vocês, na segunda parte da aula, apresentem para mim exatamente um trabalho. Esse trabalho é olhar exatamente os teóricos do campo de relações públicas. Que são, por exemplo, Roberto Porto Simões, o Barnais, a Cecília Kunsch. Eu sempre confundo com aquele cereal, o nome da nossa querida Kunsch. O Kunsch não é um cereal também? É Crunch. Crunch. Isso. Chocolate. Kunsch. Eu realmente, por mais que eu tente me esforçar, é Colin Kunsch, não é isso? É. Ótimo. Colin Kunsch. É. Maria Ah, isso, Maria. A cabeça já está no outro hemisfério, né? E aí eu vou pedir para vocês façam o quê? Ver onde esses autores se aproximam desses filósofos, dessas visões de mundo. Por que isso é importante, professor? Por dois motivos, né? Vocês vão perceber que o seu discurso de relações públicas é um discurso essencialmente político. Que as organizações foram pensadas através do pensamento político. Ok? Não vieram do nada, né? O segundo é que eu já treino vocês para o TCC. Ou seja, quando você faz um TCC, você tem que ter um negócio chamado marco teórico de referência. O que é o marco teórico de referência? São os autores que contêm pressupostos que você vai utilizar para analisar o mundo. Ok? Se você pega um autor de linha hegeliana, marxista, você vai ver o mundo de um prisma. Você vai ver exatamente como a sociedade conduz o indivíduo. Se você pega o Alberto Porto Simões, por exemplo, você verá que ele está mais para a linha de Hobbes do Locke, né? Ele é um racionalista, né? Ele acha que os indivíduos a todo momento estão negociando entre si, né? E as relações públicas podem ter até mesmo função de polícia, entende? Então o que acontece com essas teorias, né? Cada autor vai se ligar exatamente a uma corrente de pensamento. Isso significa que cada autor de relações públicas, quando escreve um texto, ele tem uma visão do que é o homem e do que é a sociedade. Isso evita que vocês misturem os autores, né? Vocês misturem Margarida com Porto Simões, né? Porto Simões com Barnais, entendem? Por quê? Porque vocês começam a comparar coisas que não têm sentido, né? A visão que eles têm de relações públicas são diferentes. E é preciso que vocês levem isso em conta. Eu vou ensinar para vocês nesse curso, pelo menos até essas primeiras 4 aulas, né? Como é que você diferencia um autor do outro em relação ao que ele acredita que o homem é, o que a sociedade é, o que a empresa é e como os indivíduos se comportam dentro de uma organização. Tudo bem? Certo? Então, voltando ao Hegel, para o nosso amigo Hegel, então a sociedade é um organismo vivo. Um organismo vivo composto de diversas pequenas partes, assim como você, que tem um coração, que tem um rim, que tem um intestino, que não se comunicam entre si, mas que estão em relação. Percebe? E você, enquanto ser vivo, não percebe que tem um rim funcionando, um pâncreas, né? Não sei, é claro que tenha, sei lá, um saco de colostomia. Aí você percebe que seu estômago não funciona, né? O intestino, quer dizer, né? Mas só nesses casos excepcionais, você não precisa perceber exatamente que você é composto de pequenas partes autônomas que juntos trabalham em conjunto. Certo? Sim, sim, sim. O Hegel é o primeiro autor que mais se aproxima da teoria dos sistemas. Quando ele compara exatamente... e aí também ele se aproxima um pouco de Durkheim. O Durkheim faz sempre algumas analogias poucas, mas faz com a biologia, né? E o nosso amigo Hegel também. Certo? Bom, mas não pode dizer que é uma análise sistêmica, porque a análise dele é dialética, como eu vou ensinar para vocês hoje. Essa é a grande diferença entre os dois. Então, se nós somos um universo, um organismo vivo, diz o Hegel que nós, então, no fundo, todos os nossos conflitos sociais não são exatamente para existir, ou, porque obviamente a sociedade nos vai existir e não nós temos que batalhar para viver, né? Vocês entendem, né? Nós não batalhamos para viver em sociedade. A sociedade já garante que nós vivamos. Essa é a questão que Hegel nos coloca, né? Esse é o ponto. A sociedade sempre vai nos sustentar, né? Sempre haverá alguma bolsa do governo que, na pior miséria que nós estejamos, ele vai nos ajudar, né? A sociedade tende a nos manter vivos. Então nós não lutamos exatamente por autopreservação. Autopreservação não é o conflito social que move o mundo político, né? E nem exatamente os nossos desejos mais íntimos, né? O desejo pelo sexo, pela riqueza, pela glória, pela fortuna. Basicamente, todo o motor dos conflitos sociais para Hegel é a busca pela autonomia e pela liberdade. Eu diria mais do que isso, a busca pela liberdade. Primeiro para se engajar na liberdade universal e depois para se engajar na liberdade particular. Percebe que vai piorando a coisa, né? Nós temos uma liberdade universal e uma liberdade particular. Professor, o que que porra é essa? Né? Eu vou explicar para você agora. Mas para isso eu preciso remontar o quê? A infância, né? Ao homem. O que que é exatamente o homem para Hegel? O homem para Hegel não é o homem hobbesiano, que ele é um bicho cheio de desejos, como já disse, e que é castrado pelos pais, que enfim, tem uma educação que faça com que ele seja humano, né? Ou seja, a ética não é imposta para Hegel. Para Hegel, nós nascemos, né? E nós não sabemos exatamente quem nós somos. Nós não temos uma identidade. Nós não temos um eu. A única coisa que nos compõe, exatamente, quando nós nascemos, é um corpo biológico e uma ligação afetiva. Olá, moça. Então, quando nós nascemos, para Hegel, que nos compõe um corpo biológico e uma ligação com o ser humano, outro, que quase sempre a função materna, não precisa ser a mãe, mas a pessoa que faz a função da mãe, que é de nos alimentar, de nos cuidar. Tudo bem? E através dessa ligação, que é uma ligação afetiva, que é uma ligação amorosa, que é uma ligação de desejos, de existência, onde um deseja que o outro exista, é que nasce para o nosso amigo Hegel a teoria do desenvolvimento emocional, o primeiro elo da ética. A ética, ela não nasce da punição, do medo. Ético, moral. Que será compartilhado também pela psicanálise, né? Nesse sentido. Os dois se aproximam muito nessa questão. Né? A psicanálise winnicottiana, não a freudiana. Tudo bem? Para o nosso amigo Hegel, assim como para o Winnicott, né? Nosso primeiro vínculo ético é o amor. O amor entre a mãe e o seu bebê. Entre o bebê e sua mãe. Ok? O que acontece nesse amor? Né? Esse amor gera exatamente um respeito mútuo. Certo? Por quê? Porque tanto a mãe depende do bebê emocionalmente para viver e para ser alguém socialmente. Né? Ou seja, você gosta de ser mãe porque, além de ser mãe, ser prazeroso, enfim, se espera que você seja mãe socialmente, uma construção social. Ao mesmo tempo que o bebê precisa da mãe para sobreviver. Okay? Os bebês conseguem perceber o amor da mãe? Conseguem perceber o amor da mãe. Sim. Né? Se você já viu um bebê, já viu mãe amamentando o bebê? Já viram que nos primeiros meses o bebê quer colocar a mão desde a boquinha da mãe? Sim ou não? É exatamente isso que eles fazem. É um tipo de um gesto de gratidão. Né? Enquanto a criança ri amamentando, dizendo isso é bom, né? Ao mesmo tempo ele quer dar de volta o leite para a mãe. Ele não sabe como, né? Então ele acha que colocando a mão na boca da mãe, e a mãe percebe isso, tanto é que ela come a mão da criança simbolicamente, né? E a criança realmente acha que está dando alguma coisa para essa mãe. Né? Mas sempre uma relação de troca. Né? Então a mãe ri para a criança ri para a mãe. Né? E você percebe isso nos primeiros meses mesmo, né? Com uma mãe suficientemente boa, uma mãe normal. Né? Eu digo suficientemente boa, uma palavra do Winnicott, não é do Hegel. Né? Você percebe quando você olha para a criança inicialmente ela vai ficar te imitando. Né? Você olha, você ri, ela ri. Você fecha, ela fecha. Você pisca o olho, ela pisca o olho. Né? Depois de um certo momento, depois da segunda semana, ela propõe uma outra dinâmica. Então, ela ri e espera que você ria. E quando ela ri, ela faz outro gesto. Aí você tem que fazer um gesto para ela. E assim é a brincadeira entre a mãe e o seu bebê. Entre o pai e o seu bebê. Né? Uma brincadeira de imitação. Onde quando o pai imita o bebê, quando ele pisca como o bebê pisca, ou imita o bebê se reconhece, ou seja, ele sabe que ele é uma pessoa, que ele é algo, e que o mundo o contempla, que o mundo está lá, enfim, para ajudá-lo. Né? É o que dá a sensação de segurança para o bebê, né? Essa relação, esse vínculo. O que eu quero dizer com isso? Olá. Eu quero dizer com isso, que nesses gestos que a mãe faz com o seu bebê, ele exatamente começa a perceber o quê? Que há uma pessoa, que há pessoas que ele precisa imitar, que há um outro, né? E que é importante que ele se relacione com o outro, ok? E quando o outro o imita, significa o quê? Que o outro está conferindo para ele um estatuto de sujeito, um estatuto de alguém. Percebe? E exatamente isso é a primeira grande batalha. Né, do homem para o Hegel. A primeira grande conquista era ter um estatuto de alguém. Depois que ele consegue isso, ele vai lutar por uma outra coisa, que é a autonomia, que é a liberdade. Mas, como eu disse, uma liberdade que exatamente se propondera aonde? Uma liberdade que se propondera no universal. Como assim, professor? A criança com um tal de colo, lá pelos 1 ano de idade, você percebe que até aquele momento ele brinca com a mãe, né? Mas chega uma hora que ele não quer brincar somente com a mãe, ele quer brincar no chão, quer brincar na sala, ou com uma outra criança, entende? E o que vai acontecer? Essa criança vai lutar contra a sua mãe para poder ter o direito de ter essa autonomia, de brincar ao lado dela sem que a mãe o carregue. Isso para Hegel é a primeira grande luta do ser humano. É a luta pelo reconhecimento, né? O que é esse reconhecimento? Né? É ser aceito como sujeito e ter liberdade. E é por isso que o nosso amigo Roland tem um livro chamado Luta pelo Reconhecimento, né? Que reconhecimento o bebê quer? O bebê quer o reconhecimento de que ele é alguém, né? E de alguém que está capacitado a brincar do lado da mãe, sem que a mãe fique o tempo todo ao lado dele. De que ele possa descobrir um mundo que até um certo momento a mãe apresenta os objetos, né? Então a mãe pega o chocalho e mostra para a criança, né? Em psicanálise a gente chama isso de handline, né? O que, que é isso exatamente? Eu mostro o mundo para a criança olha atônita, como uma colherzinha, né? A criança olha a colher de sopa, depois o que ela tem que fazer? Ela tem que tentar entender o que é isso, teorizar sobre o que é isso, e depois comer a colher. A mãe apresenta à criança o mundo. Numa segunda fase, a criança quer descobrir por si mesma o que é o mundo. Entende? Então precisa desse reconhecimento, que a mãe o largue por um certo momento, o que não é uma tarefa fácil para uma mãe, um psicanalista sabe disso, né? E que essa criança tenha um mínimo de autonomia para poder brincar perto dela, para que ela mesma vasculhe o mundo ao redor da mãe. Certo? Mas essa liberdade, como eu disse para vocês, é uma liberdade que o caracteriza como um ser dentro de casa. Então, o que ele quer no fundo, né? Ele quer pertencer à casa. Então você tem a seguinte estrutura para Hegel. Mãe com colo. Tudo bem? Que é o que o bebê está vendo, certo? Ele quer negar essa mãe. Não mãe colo. Para fazer então um negócio dialético que é a mãe que assiste. Como assim? Temos o A ou não A. Isso nós chamamos de dialética. Quando a criança realmente quer ir para o chão, ela quer ir para o chão daquela casa, ela quer ir para o chão daquele espaço social que compõe sua família. Então ele tem uma mãe, e ele obviamente quer destruir essa mãe, né? E destruir a palavra certa. A gente usa matar a mãe, né? Mas aqui nós vamos ser tão radicais, vamos usar a terminologia hegeliana de destruir a mãe, né? Por que ele quer destruir a mãe, né? Porque essa mãe não dá para ele uma certa liberdade, não reconhece ele como autônomo, como alguém que pode já usar o espaço do lar. Ok? Então essa fase muito importante onde a criança vai ter que gesticular que ele quer matar essa mãe, né? Mas ao mesmo tempo ele quer preservar a mãe. E como é que ele quer preservar a mãe? Ele quer preservar a mãe não mais como mãe de colo, mas como mãe que assiste. Mãe que assiste ele dentro do espaço familiar. Okay? É a luta para se integrar no universal familiar. O que acontece com essa criança? Essa criança vai querer brincar sozinha. Só que sozinha do lado da mãe. Sozinha o mais próximo possível da mãe. Ela vai se entreter com o chocalho, vai se entreter com a terra, ela vai se entreter com a areia da praia, ela vai se entreter com o carrinho dele, mas de minuto em minuto ele vai fazer o quê? Olhar para trás, para saber se a mãe está presente. Entende isso? Isso que nós chamamos de capacidade de estar só, né? Para o Winnicott, por exemplo. O que é a capacidade de estar só, né? Porque eu já disse para vocês que não existe solidão, né? Porque a solidão pressupõe um outro, né? E a capacidade de estar só surge exatamente dessa primeira grande conflito do ser humano, né? Enfim, que ele pode ser capaz de estar ocupando lugar, mas na presença de outro, né? Que é o que acontece com a mãe e com a criança naquele momento, né? A criança quer a liberdade, mas para o quê? Mas para ocupar um espaço que o limita, né? Ele quer ser limitado pelo olhar da mãe, percebe? Ao mesmo tempo que ele quer sair do colo da mãe. Ele nega a mãe para aceitar a mãe ao mesmo tempo. Esse é o paradoxo dialético. É complicado ou não? Entende esse paradoxo dialético dele? Então o que acontece com essa criança? Esse é um símbolo, porque pouco a pouco ela vai, depois vai brincar na cozinha, depois na sala, depois no quarto. Pouco a pouco ela vai ocupando o quê? O espaço social. O que, que ela quer? Ela quer ser reconhecida como alguém que pode ocupar o espaço social e luta pela liberdade de estar preso no espaço social. É uma luta pela liberdade universal, a liberdade de ocupar um estado físico, a liberdade de poder andar pelo resto da casa, a liberdade que tem todos os outros familiares de ir para onde ele quer. Capite? Dentro da casa, dentro do universal. É a liberdade de ser preso pelo universal. Entenderam a primeira grande luta da criança e do ser humano? É ser aceito pelo grupo, se reconhecer como uma entidade que pode então andar pelos espaços do grupo, que pode falar com as pessoas que ele quer dentro do grupo. Não mais ficar na cadeirinha, né? Mas o que ele quer exatamente? Ele quer uma cadeira. Uma cadeira. Ele não quer mais a mamadeira depois de certo momento, ele quer o copo, igual aos outros do grupo. Ele quer ter a liberdade e possuir a autonomia de usar um copo de vidro. Se a criança for normal, né? Dependendo da mãe da criança, a coisa fica feia aí, né? Entende isso? Bom, aí o que, que disse o nosso amigo Hegel, né? Isso que nós chamamos de vir a ser da eticidade. Isso é o que nós chamamos de vir a ser. Por isso que não se confunde com a questão de indivíduo. O homem não vir a ser. Temos em Hobbes, Locke, mesmo em Aristóteles, o homem como ele é, não é isso? Estuda o homem como ele é. Maquiavel. Para Hegel não existe o homem como ele é. É o homem que vai sendo. Entende? Essa criança, ela não tem uma natureza muito própria. A única natureza que ela tem é a perfectibilidade. É buscar a autonomia. É a única coisa que a move exatamente. É a busca pela autonomia. O que significa que é o seguinte: a cada momento essa criança está morrendo e está nascendo. Como essa mãe. Essa mãe existia, como vocês estão vendo na dialética ali, enquanto a mãe de colo. Depois ela foi destruída, ela foi destituída do seu papel. Então não há, ela não é mais a mãe de colo. E ela passa a ser um quê? Uma mãe B. Ou seja, uma função de assistir. A mãe que assiste, a mãe que zela, a mãe que cuida pelo olhar. Não mais pelo contato físico. Então percebe que essa mãe teve uma mudança, passou de uma transição de um estado para outro estado? Assim é todo ser humano. Estamos num estado, migrando para outro estado sempre. Diga. A gente chama isso de liberdade universal, que todo mundo tem essa liberdade, por mais limitado que seja. Não, é a liberdade de pertencer ao universal. É a liberdade que você quer de pertencer ao grupo. Quando a gente pensa em liberdade universal na política, é a liberdade que você deseja de participar do jogo político. Entende? É a liberdade de ser aceito pelo todo. E mais do que ser reconhecido, aceito pelo todo, é você poder exatamente opinar, é você poder mudar a sociedade, é você ter as suas próprias decisões, você se mover exatamente. Ah, vai ser mais pra frente, calma, isso é no final da aula. Não vamos adiantando o carro, assim. Mas isso quer dizer que ele não quer contrariar aquilo que, aquelas convenções dos grupos, que a liberdade é aceitar como ela é, é reconhecida por todo mundo do grupo. Ele não quer ser diferente. Ele quer lutar com o grupo para pertencer ao grupo. Por isso luta por reconhecimento. Entende? Ele quer ser reconhecido como parte do grupo e uma parte que tem um papel dentro do grupo. Reconhecido como alguém que pode ficar fora do colo, reconhecido como alguém que pode sentar à mesa, reconhecido como alguém que pode andar pela casa tranquilamente, depois reconhecido como alguém que pode brincar no jardim, depois reconhecido como alguém que pode brincar na casa do amiguinho dele. Por ser conhecido como alguém que pode ir para a escola, entende? Chega na adolescência, ir para o shopping, né? E vai indo. Reconhecimento. Então, esse é o conflito que move a sociedade, está vendo? Você move, você luta então para se reconhecer. Você não quer exatamente comer a comida e por isso luta para sentar à mesa. Porque a comida poderia ser dada para você na cadeirinha. Você está lutando então para ser reconhecido como um sujeito do grupo e que come na mesa. A luta pelo reconhecimento, a luta pela liberdade. Tá aí, tudo bem? Então a eticidade vai passando exatamente nisso, né? Como é que vai funcionar exatamente essa eticidade, né? Aos poucos, Eu vou percebendo que as pessoas me amam, eu vou tendo gratidão por essas pessoas. Então o amor, ele é a mola propulsora da ética. Nós dizemos que o amor é a mola propulsora, então, das relações sociais. O afeto. Nós nos ligamos por quem sentimos afeto. Nós nos ligamos por interesses, ou seja, eu vou ficar com o cara que é mais forte, não porque ele é somente mais forte e joga a bola melhor, né? Porque ele vai me proteger, eu não vou ter, não vou, ele vai me matar. É o que Hegel pensaria, o que o Hobbes pensaria, né? O Hegel diz, eu vou me ligar com certas pessoas por quem eu tenho afeto, por quem eu tenho afinidade, por quem eu tenho amor. Amizade vem de amor, né? Lembra? Eros, filia e HP? São as três manifestações de amor, né? O amor, paixão, sexual, eros, filia, que é o amor pela amizade, o amor que não está envolvido em questões sexuais, e agape, que é a compaixão. Os três tipos de amor em grego. É exatamente os três tipos de amor que vão dar exatamente a nossa existência social. Lembra esses três conceitos? Filia, eros, filia e agape. Bom, tido isso, o que diz o nosso amigo Hegel, né? Nós nos baseamos, então, por laços afetivos. Né? Só que o laço afetivo entre a criança e sua mãe, só ela não basta. Né? Por que só ela não basta? Porque a criança tem uma ligação muito forte com a mãe, e se depender só disso, ele acha que existe ele, a mãe e o resto do mundo. Né? Ou ele e a mãe são uma pessoa só, e o resto do mundo é o resto do mundo. Né? Haverá, então, uma segunda figura importante para o ser humano, que é a figura do pai. Sim, percebe que ele, quando ele escreveu esse texto em 1800, ele estava muito perto, né, do que os psicanalistas pensam hoje. Ele tem a figura do pai. E a pergunta é, como é que a figura do pai pode conferir amor? Exatamente. Qual é a luta da mãe em relação à criança? A mãe cede a criança normalmente pro meio? Sim? Não, né? A mãe quer o quê? Essa criança, o máximo possível, perto dela. E qual é a grande função do pai na história? Tirar essa da criança. Tirar a criança da mãe. Fazer essa criança um sujeito independente. Então a criança sempre vive esse conflito, que é sempre esse conflito que vai existir em casa. Entre uma mãe que quer comer essa criança, engolir essa criança, não tirar ela perto do colo, do ninho, e o pai que quer fazer essa criança consiga viver fora do ninho, né? Chutar a bunda daquele negócio para ir embora, né? Entendeu? Como é que isso acontece, professor? É muito simples. Né? Você sabe disso? Você pode até não concordar comigo agora, mas vou dar um exemplo para você. Uma criança de 3 anos, ela está na sala assistindo Discovery Kids. Ela diz, mãe, tô com sede. E o que faz a mãe? É? Pega água. Boa, moça. Aí chega então o pai, senta no sofá, diz, pai, tenho sede. O que o pai faz? É? Fala, filho, a água está na geladeira, vai buscar. E aproveita e traz uma cervejinha pro papai. E olha, 10 horas, você tira essa porra desses Discovery Kids que o papai pagou caro para ver o pay-per-view do São Paulo contra o Corinthians. Então, 10 horas, quero você na cama. E vai rápido. Senhores, ele frustrou um pouco a criança? Frustrou, né? Não vai buscar água. Mas ao mesmo tempo deu o que para ela? Liberdade. Deu autonomia. Ele reconheceu que essa criança é capaz de buscar a própria água. Entendeu? E é assim que é o vínculo do afetivo com as figuras paternas. Na vida de todo indivíduo, todo homem, existe uma figura paterna, materna. Só psicanálise deveria haver. Não sempre há. Nem sempre há. Você vê que os psicóticos, por exemplo, não têm uma figura paterna. Né? Então vamos ver a figura materna, uma coisa estranha. Uma sombra. Chama de pai essa sombra estranha. E tem alguma análise paralela que veja algum perfil de uma pessoa que não tem essa figura paterna materna? Ah, sim, desculpa, entendi. De, não sei, acho que é psicóloga. O que aconteceria com uma pessoa se ela não tivesse figura paterna ou figura materna? A figura paterna? O Hegel não discute isso. Você quer saber no ponto de vista da psicanálise ou do Hegel? É psicanálise. Sim, por exemplo. uma criança que cria, pega uma separação de casal, né? Uma criança que é criada com a mãe, por exemplo, é uma criança que ela é muito mais emocional do que racional, assim, né? Dificuldade de sistematizar coisas. Age muito por impulso, né? Uma criança criada pela mãe, geralmente, estou dizendo que, olha, senhores, assim, você tem 90% dos casos que eu estou contando agora, e tem 10% que são diferentes. Mas na maioria das vezes, você tem até criança, por exemplo, que tem problemas com autoridade, problemas com limites. Não sabe dizer não, não sabe aceitar não, entende? Uma pessoa que não tem vários problemas com autoridade escolar, autoridade policial, né? Uma pessoa que não tem o quê? Não tem um parâmetro, né? Tem todo, é muito dependente da mãe, às vezes. Por quê? Porque a mãe não dá autonomia, ela dá afeto, ela dá carinho, né? Ela faz com que você pense afetivamente, né? E as crianças criadas com o pai? É, as crianças criadas com o pai obedecem à lei, têm mais senso de autonomia, né? São workaholics. Por que são workaholics, geralmente? Porque eles têm incapacidade de lidar emotivamente com os outros. São pessoas mais fechadas, são pessoas com mais problemas de socializar emocionalmente com outras, né? Você vai pegar uma pessoa que foi criada pelo pai em um relacionamento, uma pessoa muito difícil, né? Você vai ver na clínica exatamente isso. São pessoas que têm dificuldades de dizer que uma pessoa que gosta dela, de ter traços que mostrem a afetividade, né? Pai e a mãe diferentes perfis, né? Separados. Não, mas diferentes perfis. Ah, sim. Função. A mãe é protetora e quer engolir, e o pai que quer... Que quer se dar autonomia. Isso. É porque, segundo a psicanálise, muitas vezes o pai pode exercer uma figura materna. Assim, pode, claro, claro. A gente chama de função. Não, você tem casos, por exemplo, em que você tem a mãe, que é solteira, e a avó. E a avó faz a figura paterna. Aí você tem então a mãe que dá o carinho e tudo mais, e a avó coloca as regras na casa. Eu já vi uma análise do livro Dom Casmurro, psicanalítica, né? Dizia que o... Ah, esqueci o nome da personagem. O José Dias é a figura materna. Enquanto a mãe, que era dura, era rígida, masculina, era a sim. Figura materna. Sim. Você tem alguns relacionamentos hoje em que o papel está totalmente invertido. São poucos, mas existem, né? Onde a mãe é a figura paterna e o pai é a figura materna. Sim, vai ter problema, o indivíduo será normal, sem nenhum problema. Haverá umas complicações mais pra frente, né? O problema todo é ele achar uma mãe, uma mulher, que seja macho, assim, né? Tipo, né? Que coloque regra, que dá bronca, que chama atenção, que controla a economia, né? Vai ser meio difícil, né? Porque... O menino criado pela avó é uma mãe em um extremo. Porque a avó geralmente. Não! Aí tá. É preciso que essa avó faça a figura da lei, né? Para que funcione a coisa. Ou seja, ela coloca limite, ela coloca autoridade. A separa a mãe da criança. A avó? A avó. Então, a avó pode ser a figura paterna. Figura significa o quê? Função. A função, no fundo, é o quê? De colocar regras. Por quê? Não funciona. Por que sua mãe não funciona? Porque tem exatamente isso. Acontece isso muito em escola. Quem dá aula percebe, né? Chega para você, você vai lá, chama a mãe, né? Fala, seu filho é um demônio, um capeta. Quase sempre são os demônios mesmo. E demônio, demônio, né? O cara quebra coisa, bate no colega, xinga o professor e tal. Aí chega a mãe e está lá concordadinho. Meu filho nunca me respondeu. Nunca falou alto pra mim. E é verdade. O que acontece? Eu tenho uma relação minha com minha mãe. Como não existe um terceiro, que, enfim, um estranho, que coloca um corte nessa relação, coloca um limite nessa relação, o que que acontece exatamente? Fica eu e a mãe e o resto do mundo. Só que como você não é parecido com minha mãe, não tô dando nem aí pra você. É isso que a figura paterna faz. E passou uma outra mulher que diz isso, né? Posso um casal de lésbicas, que uma, exatamente, tem uma ligação afetiva e a outra ligação masculina por regras. Bom, funcionou, né? O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa é estranha. Essa pessoa não é a mamãe. Você explica o complexo de gênero? Não. Você vai ali uma outra coisa de gênero mais pra frente. Mas, exatamente, para o Hegel e para o Winnicott, nesses dois níveis, né? Essa questão da função. É preciso. Ah, isso também, o processo de ética, a função paterna. Sim, é, claro. Isso que eu tô falando. Do corte. É o corte. É. É o código porque é o terceiro. É o cara que não está na nossa fração e só aparece à noite para comer, para ver tudo que tem. O ódio é o terceiro. É? E às vezes o ódio é esse terceiro. O ódio é esse terceiro. Por quê? Porque ele não é igual a mim. Só que qual a diferença da TV Olímpica cotidiana para a Freudiana, né? O TV Olímpica, acho que quando o pai chega, ele põe o quê? A castração, né? A queda de um amor. Para a teoria do Winnicott, né? O que acontece é que esse pai traz para isso um tipo de amor específico. O amor pelo reconhecimento, o amor pela autonomia. Quando, por exemplo, o que acontece? O pai coloca a regra. É a regra, o tipo de amor que só o pai pode dar. A mãe mesmo, só ela mesma, não consegue. O que acontece com o pai, por exemplo? O pai, ele diz exatamente o que ele pode fazer com outras pessoas que não são a mãe. Tem pessoas que são muito legais, assim, que são bem respeitadas. Já viram isso? Pessoas que são educadas e tal, tratam muito bem. Mas chega na mãe e começa a xingar a mãe, né? E são barra, tem. Um problema sério com a mãe, né? Mas com os outros que você não tem. Virou isso? Sim, né? Porque no fundo ele pode fazer o que ele quiser com a mãe. Né? Porque é uma relação dele com a mãe, uma relação que não é igual aos outros que estão ao redor dele. Entende? Por isso precisa ter uma função. Né? A mãe consegue exercer essas duas funções ao mesmo tempo. Imagina, por exemplo, nessa sala mesmo. Essa sala tem 3 ou 4 tomadas, certo? O que faz o pai, por exemplo? O pai estabelece a regra. O que é a regra? A regra é um tipo de demonstração de amor. Como é que isso funciona exatamente? O pai diz, olha, velho, você pode brincar aqui nessa porra, nessa sala, você só não vai tocar o dedo na tomada, viu? Você brinca aí? Brinco. E a criança começa a brincar aqui perto, brincar, e mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá, o que ela acaba fazendo? Fica o dedo na tomada. O que acontece? Dá um choque, né? Isso, e chora, né? O que faz um bom pai? Um bom pai freudiano, winnicottiano. O que aconteceu? Assim, ah, porque a dele deixou e deu choque. O cara lá, porrada na boca da criança, disse: falei pra você não colocar aí. Você acabou com a brincadeira. Você vai lá pro seu quarto. Entende? O que é isso? Isso é triste? É. Isso frustra? Frustra. Isso traz tristeza? Traz. Mas ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: há um pai que se importa comigo. Há um pai que disse que alguma coisa é perigosa. Há um pai que disse, no fundo, que eu posso brincar em todo lugar nessa sala. Perceba que essa sala é muito maior que a tomada. Então ele está dizendo o seguinte para mim: eu posso me locomover nesse espaço, desde que eu não prejudique a minha vida e a minha saúde, tocando lugares proibidos. Entende? É assim que ele demonstra o seu afeto. Ele reconhece, ele vai lá, avisa, ele dá uma instrução, e quando dá a instrução, ele está dizendo o seguinte: você não pode isso, mas pode todo o resto. Entende? Essa é a regra, exatamente. Quando o pai diz, por exemplo, para a garota: você vai chegar às 10 horas. Ela fica puta, chora, mas chega às 10 horas. Mas ao mesmo tempo que inconscientemente ela se frustra, inconscientemente ela percebe o quê? Que é um limite. Ela fala assim: olha, eu posso fazer o que eu quiser até às 10 horas da noite, não sei onde for. Desde que eu volte aqui às 10 horas da noite. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma regra, que eu limitei a sua liberdade, eu confiro o quê? Um monte de outras possibilidades. Né? Mas você não dispunha nenhuma das duas coisas. Coloca uma regra para te proteger, e ao mesmo tempo te libera para você o quê? Se locomover socialmente pela cidade, desde que você chegue no horário. O filme reconhece mais fácil do ombro da mãe. Ah, claro. Mas por que geralmente o relacionamento dos filhos são, acho que no geral, assim, é mais próximo com a mãe e geralmente mais uma questão mais distância assim. Por medo do... Eu acho fácil relacionar com a mãe, né? Bem mais. É claro. Mas pode xingar, não tá nem aí. Vai xingar o seu pai, sabe o que acontece? Talvez você vai saber tá uma merda. Já vai com o pai comprar uma pizza e já vai aprender essa comida da merda, né? Como ela está discutindo. Tá bom, você deve. Entende? A gratidão se deve com as formas, né? Esse amor excessivo para a mãe, você traz um certo tipo de ingratidão. Né? Sério. O que acontece? Esse é o problema do neurótico. O que é a doença neurótica, do ponto de doença, né? Aquela criança fica exatamente com aquela criança que não entende que a regra é amor e fica circulando a tomada, circulando o perigo, né? Aquela mulher que fica circulando o homem bêbado, o homem drogado, a mulher que fica circulando. Né? Aquele galinha. Doutor, só tem galinha na minha vida. que ela quer que se galinha, né? A pessoa experimentar, ela saber o quê? Que, olha, não pode, né? Ela não entende isso. Ah, mas, puxa, achar um cara de terno, bonitinho, isso é coisa do meu pai. Essa é a regra dele e tal. Deve ser triste, né? Você não fazer feliz. Não é a regra dele, né? Não percebe que o cara de terno que trabalha, não é galinha, não tem tempo de ser galinha, percebe? Mas eu acho que isso aí, né? É sem compreensão da regra. É só coisa turva. Okay? Isso para dizer tudo o quê? Isso para dizer que quando o pai volta uma regra, a identidade dá uma autonomia. É como a carta do motorista quando mais jovem, né? E aí vamos trazer isso para o Estado. Onde é que, por exemplo, o indivíduo luta para fazer parte do universal? Quando ele luta contra o Estado para obter o quê? A carta de motorista. Eu como mais jovem, mais quero isso? A carta de motorista. Depois poder beber. Aí o que acontece? O Estado coloca o quê? Uma série de provas, uma série de limites. O cara vai lá, paga, reclama, faz e tal, depois tira a carta. Ou seja, se submeteu a uma regra, aprendeu as regras de trânsito, depois que ele aprendeu as regras de trânsito, disse que conhece as regras de trânsito, o que o Estado dá para ele? A liberdade, ele dirigir o carro para onde ele quiser. Eu luto com o Estado para ser reconhecido como motorista e obtenho, então, ou não, dentro da luta dele com o Estado. E tenho o quê? A capacidade, o reconhecimento de ser motorista e de andar para onde eu quero. Percebe? Ele luta para se submeter a uma regra. São as regras de trânsito. Ele luta para que o Estado o reconheça. Para que ele fique, ok, sob os domínios do Estado. Mas, ao mesmo tempo, ele faz o quê? Ele é livre para circular dentro do quê? Dos direitos que o Estado lhe confere. Como o direito de pegar o carro, de comprar o carro, de dirigir o carro, para onde ele quiser. Certo? Não. Por que não? Você é lutado por uma liberdade que na verdade não existe. Mas não existe, é um paradoxo. A coisa existe. Você tem uma pseudo-liberdade dentro de uma estratégia. É estratégia coisa de. Um jeito racional analítico. Então, eu vou dizer isso de forma dialética. Ou seja, o que significa? Eu tenho e não tenho liberdade ao mesmo tempo. Assim como eu. Você diz, eu sou alguém, eu sou o professor Arthur. Esse eu sou o professor Arthur só tem sentido se alguém me reconhece como professor Arthur. Então, eu digo, eu sou o professor de ciência política da ética, de ética da USP, só tem sentido quando alguém me reconhece como professor de ciência política da ética. Os alunos me reconhecem como professor de ciência política, posso dizer para todo mundo que eu sou professor de ciência política, mas isso não terá o quê? Sentido. Tudo nosso tem essa contra. Você pode dirigir o seu carro, você é livre, realmente você é livre, cara. Se você quiser pegar o seu carro agora e ir para a praia, você pode, não pode. O que te impede? Desde que você pegasse com medo de trânsito. Entende? Desde que você compra e não roube o carro. Entende? Todos nós estamos nisso. Senhores, essa famosa... Isso que nós estamos dizendo parte da famosa metáfora da dialética do senhor, entendo? E do escravo. Só existe o senhor de escravos se existir o escravo. Certo? Repito, só existe o senhor de escravos se existe o escravo. Se não existir escravo, o que acontece com o senhor de escravo? Desaparece. Assim como liberdade, né? O que é o contrário da liberdade? O que significa liberdade? Olha só, o que significa liberdade? Poder fazer o que quer, não é isso? Autonomia, não é isso? Então significa o quê? Que existe um estado de não liberdade. Como é que se chamariam isso? Tutela? Tutela. Como o índio é tutelado, ou seja, o índio é cuidado do Estado, tanto do Estado para que assim contratos. Uma criança tutelada, ou seja, está sob a tutela dos pais, ou seja, não pode assinar contratos, os pais responsabilizam juridicamente para a criança, tutela. O que acontece? Para que exista a liberdade, é necessário que exista a tutela. Essa é a questão. Assim como vai existir o chefe, é preciso que exista o quê? Empregado, não é isso? Existe chefe aqui nessa sala, hoje? Tem algum chefe? Não, né? Hã? Ele? Tá falando, mas ele manda em alguém aqui dentro? Agora? Não, mas é. Como não existe um chefe, também não existem empregados aqui, nesse momento na sala de aula, entende? O chefe só terá sentido se houver empregados. Empregado só terá sentido se houver um chefe. Entende? Algum complemento ao outro? Você precisa de um para ter o outro? Assim também com a liberdade. Assim também com o trabalho. Se todos nós fôssemos livres, nesse sentido, pudéssemos fazer o que quiséssemos, não haveria liberdade. Entende? Como se todos nós pudéssemos ser chefe, não haveria o quê? Chefia. Por falta de chefiados. Se todos nós alcançamos a liberdade, não teríamos liberdade. E daí parte também o estudo de relação de trabalho do Marx ou... Não. Não. Nada de que o senhor disse, cara. Só para dizer exatamente o seguinte: você existe, ó, mesma coisa do eu. Para que exista o eu, tem que ter o quê? O Lacan chama isso de um grande outro. O que é um grande outro? O grande outro que me confere é o estatuto de sujeito, de alguém que, de ser alguém. Professor, me parece uma bobagem isso, mas não é. Então, a tese que vocês podem procurar na psicologia, tem um professor que hoje é professor de psicologia, enfim, com muita justiça, ele fez seu doutorado sobre exatamente profissões como, enfim, de baixo reconhecimento social. Já ouvi falar sobre isso. Um professor da USP, que durante o doutorado se vestiu de faxineira, ficou varrendo o prédio dele. Então, ele era um aluno doutorando, estudava na biblioteca, batia o horário de meio-dia, ele fechava os cadernos. Foi contratado pelo serviço de limpeza da unidade, né? Colocava um bonezinho, levava a vassoura e ia varrendo o prédio. Limpando o banheiro. Tá? Aí esqueci, mano. De novo, né? Acho que foi de novo. Já me conheceu? Não, aqui. Então. Mas a pessoa. Ele vinha com a criança, tipo, o filho que ele dava. É, algum presente. É uma coisa maluca essa. Ele passou 4 anos do doutorado dele fazendo serviços gerais dentro do prédio. E nem mesmo o orientador dele reconhecia. Ou seja, ninguém olhava para ele, ninguém olhava no olho dele. O que ele quer saber exatamente isso? Qual é o efeito de você ter uma profissão de baixo reconhecimento? Ele prova exatamente isso, a tristeza, a angústia, a raiva, a depressão, a fobia. Né? Por quê? Porque as pessoas não olham para você no seu olho. Elas não... Se você vira o olho com um cara que está varrendo o chão, ou está limpando o banheiro, a privada, você o quê? Faz o quê? Você não confere a ele a dignidade de ter uma existência, né? Uma dignidade de se posicionar em relação a você. E simplesmente é o quê? Você simplesmente é indiferente. Indiferente significa o quê? Porque você passa desapercebido. Então você não confere a ele o estatuto, dentro mesmo, não é o estatuto ruim, não é o estatuto de faxineiro. Você não confere a ele o quê? Um estatuto de sujeito. Quando você ignora esse... Assim como o orientador dele ignorou, os colegas dele ignoraram quando estava vestido, significa o quê? Eles ignoraram ele enquanto ser. Eles não o reconheciam. Isso era brutal. Brutal. Existia um psicanalista britânico chamado René Spitz. Muito legal. Spitz. Ele estudou a Primeira Guerra Mundial, uma coisa muito legal, que era os orfanatos. O Estado da Primeira Guerra Mundial faz orfanatos que não são mais religiosos, são orfanatos estatais. Esses orfanatos são pensados como se fosse linha de produção para ter sempre tudo: sempre comida, sempre roupas quentes, sempre cuidados, sempre os próprios paus, etc. Qual era o grande problema? Quase todas as crianças morriam quando passavam do orfanato do Estado. Em compensação, os orfanatos católicos e protestantes, apesar de terem muito menos dinheiro, as crianças raramente morriam nos primeiros 6 meses de vida. E o que ele contasse exatamente, né? Que durante esse modo de produção de crianças do Estado, né, orfanato, né, o que acontecia? Não havia um tópico para a criança. Eu só vi, eu toco uma luva, que a mulher gelava e limpava rápido, colocava a criança no coiso, já colocava a comida ali na boca dele sem que ele esperasse, sem que ele quisesse, tinha um horário certinho, né? E a boca no comida e tal, e a criança morria. Até que ele descobre o seguinte, né? O mais importante para a criança, no fundo, não era a alimentação. Era que alguém lhe pegasse com desejo. É que alguém olhasse para ela. O que aconteceu com essas crianças inicialmente? Começava a formar várias bolhas pelo corpo. Quando ia tocar na criança, depois de 3 semanas, sem contato nenhum, porque não tinha contato, né? Tudo higiênico, né? Essa criança fazia uma ferida imensa, começava a botar feridas no corpo dela. O que significa exatamente isso? Exatamente isso, estava se protegendo contra a rejeição. Né? Vocês me rejeitam, querem tocar em mim, então eu não quero mais que vocês toquem em mim. Depois disso, definhava e morria. E aí faz uma descoberta muito importante para a psicanálise e para a psicologia. Muda toda a concepção que nós temos de infância hoje. Né? O primeiro ano de vida, com o livro, editado pelo Martin Sons, ele diz o seguinte, né? A criança mais do que comida, ela precisa, no primeiro ano de vida, de amor. De alguém que ore para ela com desejo. Queira que ela exista. E quando isso não acontece, ela morre. A volta no orfanato sem muita comida, a volta no orfanato sem pouco baixa higiene, mas se ela tiver uma freira, uma daquelas senhoras religiosas, pelo menos pegue algo no colo, olhe para ele, converse com ele, dê comida, isso é o suficiente para a pessoa viver. Você pode dar todos os luxos do mundo para essa criança, né? A melhor comida, os horários certinhos, tudo bonitinho, não falte nada, e mesmo assim essa criança vai morrer se ninguém olhar com desejo para ela. As pessoas, desde que ela nasce, não toquem, não conversem com ela. Já vi um documentário sobre um estudo que fizeram um experimento, talvez pegavam recém-nascidos, e um grupo eles mantinham o contato mesmo, e o outro eles acariciavam, faziam massagem no bebê, colocavam ele no colo, e as crianças que tiveram esse contato afetivo, elas se envolveram melhor, elas cresceram mais, elas ficaram mais saudáveis. Conseguiu fazer desenvolvimento emocional. O outro grupo tem problemas por quê? O outro grupo não desenvolve algo básico, né? Desenvolvimento emocional. Estabilidade em mesmo sentido de eticidade. Ou seja, não tem quem amar, não tem gratidão. Porque digo para vocês então, que o amor é gratidão, que a ética baseia-se no amor. Né? Então, já percebe. Então, esse dia. Se eu digo para você que a eticidade é baseada em relação afetiva, de amor, de gratidão, amor e gratidão, que uma relação você não tem isso? Qual o pressuposto? As relações éticas são baseadas em quê? Em relações afetivas. Logo se deriva o quê? Duas coisas. Se a pessoa tem, ela pode desenvolver a eticidade. Se ela não tem, bem? Esse então é o primeiro tipo de liberdade, disse para vocês que eram 13, né? É o primeiro tipo de liberdade que nós buscamos. O primeiro tipo de reconhecimento. Reconhecimento pelo amor. Amor. Aceitação. Mas hoje vocês querem outras duas. O segundo tipo de reconhecimento está ligado à posse, ao direito. Aqui é moral. Depois que você quer ser reconhecido por um grupo, o que busca a criança? A criança busca o quê? Que os objetos dela, tudo que ela faz, sejam reconhecidos como dela, certo? A criança, mais do que isso, ela busca o quê? O seu brinquedo, a sua caminha, o seu quarto, o seu copo. Entende isso? Não? Ele quer o quê? Que os outros garantam que ele tem espaço, que os outros garantam que ele tem objeto, que os outros garantam que ele tem o quê? A capacidade de existir, que os outros garantam que ele possa comer quando está com fome. Entende isso? Isso é posse. Essa já é a base do direito. Professor, quando é que isso acontece exatamente no Estado? Né? Quando você, por exemplo, quer o quê? A luta, não mais só exatamente por reconhecimento e poder dirigir, mas quando alguém bate em você com o seu carro e destrói seu patrimônio, você possa fazer o quê? Acionar o estado judiciário para reaver aquilo que é seu de direito. Certo? Você compra uma casa, que a pessoa entregue a casa. Quando a pessoa entrega a casa, uma outra pessoa invada a sua casa. Entende? Isso também é uma luta, um conflito? É. Porque você pede no Estado o quê? São o quê? São direitos. Então esse é o segundo grande motor do conflito para Hegel. É um tipo do quê? De liberdade, de reconhecimento. Que tipo de reconhecimento é esse? Não só mais a liberdade e o amor, a aceitação, mas o reconhecimento que os outros te conferem como sujeito, que preservem aquilo que você acha que é importante para a sua vida. Tudo bem? São as batalhas judiciárias, né? É o jurídico. Certo? E qual a terceira grande parte? É o reconhecimento político, né? O Ronald chama de solidariedade, esse livro. Eu luto para ser aceito, eu luto para poder então, no primeiro caso, né, do amor, para poder circular livremente pelo espaço social, pois eu luto para que vocês me reconheçam, preservem o que eu gosto, o que eu desejo, preservem minha integridade, minhas posses. O terceiro grande movimento, que é o final para a regra, né? Os três grandes conflitos sociais, é que eu possa, mais do que participar, eu possa modificar a estrutura. Eu possa opinar, eu possa dar a minha opinião, eu possa sugerir leis, eu possa, enfim, participar da vida política, da vida social de uma casa. Certo? Enfim. Participar da empresa, dar opiniões, as sugestões. Coisas que os estagiários lutam, né? Você vê, né? Foi o estagiário, né? Primeiro ele quer ser aceito pela empresa. Estabelecer uma relação afetiva com as pessoas que trabalham com ela. Depois ele quer o quê? Quer ser efetivado, ou seja, ter a posse do quê? A posse de ser um funcionário daquela empresa. E fica um estagiário, sei lá, e tal. Natura, e vou lutar então para o quê? Para me efetivar. Seguindo a luta contra a empresa. A efetivação. Eu contra dados, eu contra os valores da empresa, enfim. Quando eu conquisto isso, eu quero o quê depois? Com o tempo, ter o quê? A capacidade de opinar, a capacidade de modificar, a capacidade de interferir na estrutura. Aí isso chama solidariedade ou política. Entendeu isso? O sal saiu melhor que de manhã porque eu fiquei treinando. Eu consigo posso para si mesmo no outro. As terminologias mais básicas do Hegel, os alunos entenderam, mas eu sofri um pouco, suei. Assim. O vir a ser foi o máximo, né, Zé? O vir a ser no outro, para si como para si mesmo. Acho que eu não preciso usar isso. Deixa eu arrumar aqui. Você falou do Hegel de jovem, depois o Hegel incompreensível, e ele vai muito além disso, com esse trabalho dele. Quem sabe para onde ele vai? Quando ele vai, tem algumas coisas básicas que a gente pode saber do Hegel mais velho. Né? Por exemplo, quando ele começa a melhorar a dialética. Anos mais tarde, por exemplo, ele começa a pensar exatamente o que forma o Estado, o que forma o tipo de governo. Né? Não, apagador. Esse Hegel vai pensar exatamente o quê? Diz para você que a sociedade pensa de um indivíduo, certo? Então eu digo isso, eu digo uma coisa muito importante para o pensamento hegeliano. Que coisa é muito importante para o pensamento hegeliano? Existe uma ciência que é muito importante para ele. Essa ciência se chama história. História. Existe alguma coisa que pode nos dizer para onde nós vamos? É a história. Então diz pra gente de onde nós viemos. A gente quer saber qual é o efeito de nossas ações e precisa ver exatamente qual foi a causa que originou. Entende? E ele transporta a história o quê? Para a política. Para tudo na vida. Para a economia, para a estética, enfim. Na história, vai aparecer, por exemplo, o seguinte. Povos familiares que não tinham governo. Depois, povos com tirania monárquica. Tiranos. Depois o quê? Oligarquias. Aristocracias. Por fim, cara, democracia. Como é que ele via a história exatamente? Ele via que, por exemplo, as primeiras sociedades não tinham um governo, não tinham um Estado. Então estava em uma ranchinha lá, tinha um outro, todos nós estávamos juntos aqui. Né? E aí, quando cada um produzia uma coisa, um gado, outro leite, fazíamos nosso escândalo, a gente trocava por roupa, por roupa. O que acontece? Havia, às vezes, problemas, como, por exemplo, período de seca, né? E isso, quando comprometia exatamente o agricultor, comprometia todo mundo, pasto, gado. Então, o que os homens pensam? Como seria bom se nós tivéssemos o quê? Uma estrutura organizacional chefiada que pudesse o quê? Proteger os nossos bens, ao mesmo tempo que fizesse melhorias nesse espaço social que nós vivemos. Então, para Hegel, os homens começaram a pensar em ideias do quê? Uma ideia de Estado. Estado político. Para que cheguemos ao Estado político, ele precisava fazer? Ele precisava negar o Estado familiar, certo? Então, o A, e algumas pessoas tiveram que lutar contra o quê? Contra as individualidades de cada família, não há, das tribos. E aí pensaram o B, que é o Estado. Gente, agora temos o Estado. O Estado onde uma pessoa consegue o quê? Preservar o bem de todos, consegue colocar uma certa ordem na coisa. Certo? Nós temos o quê? Os monarcas primeiro. Estou fazendo um resumo muito, muito ordinário, assim. Os monarcas são o B. Mas o que acontece? O problema todo é que vai monarca, passa monarca, as pessoas acham que têm direito, elas perdem o que? A noção de que elas têm uma função social. E acham que o social gira em torno delas. Elas acham que elas são divinas. Percebe? Elas não percebem que elas têm uma origem sócio-histórica e se acham dono das pessoas, dono do lugar. E aí, um grupo de pessoas vão fazer o quê? Vão se revoltar contra o monarca, certo? Se olha, é muito melhor ter um grupo de pessoas comandando o Estado, né, do que só uma pessoa, enfim, que pode detonar tudo que a gente possuiu, tudo que a gente conquistou. Então você faz o quê? Você luta contra a monarquia. Com a ideia de que um grupo de pessoas, uma oligarquia, uma aristocracia, governos melhores, né? Maristos. A ideia. Presente, momento, né? Ideia. Aí eles tiveram a ideia de que fazer o quê? Fazer então um governo político onde tivesse mais pessoas o quê? Opinando sobre quais são as decisões do Estado. E aí isso vai virar o quê? Não B, negação da política, uma guerra contra a monarquia. E C, a aristocracia. Vocês estão entendendo, né? Aí o que acontece? A gente não sabe muito bem, tipo Revolução Francesa, Jacobinos. Ah, tem um grupo lá de políticos, sei tal, os jacobinos. Mas não sei exatamente se eles querem dividir o cargo entre eles ou se eles querem distribuir a população. Né? O que faz exatamente o resto do povo? Se revolta contra a oligarquia. Uma segunda revolução, né? Não sei. Não oligarquia. E passa então a buscar o quê? O ideal de democracia, governo de todos. Entendendo isso? Dê. Olha só. O que Hegel quer mostrar com isso? Primeiro, assim como o homem é um ser histórico, a história é sempre um fluxo, o tempo é sempre um fluxo, assim como o homem, a política também é sempre um fluxo. Ela parte de um lugar e vai para o outro. Parte de estabelecimentos perfeitos em busca do quê? Do estado mais perfeito. Isso é uma evolução, né? Uma evolução. Mas então pode voltar da democracia, por exemplo, a gente ter uma discussão que volte a ter, por exemplo, um regime familiar. Só se o regime familiar for melhor do que o outro. Está aqui. Por regra, uma coisa não tem volta. Você não tem volta ao passado. Né? Você pode se aproximar de um regime antigo, mas nunca voltar assim, né? Retrocesso. Você pode voltar no tempo. Assim como nós não devemos voltar à história, lutar contra a história. Entende? Contra o fluxo, contra o nosso destino. E o que pensa Hegel, exatamente? Nós chamamos de dialética idealista. O que é uma dialética idealista? Ou um idealismo alemão? O idealismo alemão não tem nada a ver com Platão, por exemplo. O que significa um idealista platônico? Alguém que acredita que existem ideias perfeitas fora do mundo sensível. Né? Okay? O que é um idealista alemão? Um idealista hegeliano, por exemplo. É uma pessoa que acha que o mundo se move através de ideias. E nós buscamos que o mundo, sim, vai melhorando através da ideia mais perfeita. Entendeu isso? Não. O que eu tenho para o Hegel são ideias. São as ideias que movem as coisas. Então eu tenho, por exemplo, eu quero navegar, certo? Tenho um barquinho. Aí eu vejo, por exemplo, a árvore. Certo? Eu tenho ideia de usar a madeira da árvore que boia na enchente para fazer um barquinho. Então o que eu tenho? Tem a árvore que é a A, certo? Tem a ideia de barquinho aqui. Ideia. B. Então o que eu sei é o quê? Vou transformar isso aqui nisso aqui, eu preciso fazer o quê? Destruir a árvore e transformar aqui, posso fazer isso? Vamos lá. Para que eu chegue então no quê? Na ideia de barco que eu quero. A ideia nos move, o nosso desejo, nossa vontade, nos move ao quê? Para Hegel. Nos move a mudar o mundo. Entendeu? Isso nós chamamos de idealismo. As nossas ideias movem o mundo. Nossas ideias, nossos valores, nossas crenças são capazes de interferir na realidade a nosso favor. O mundo move através do quê? De ideias, valores e racionalidade humana. O resto do planeta se move com o quê? Com a racionalidade divina. Ele tem aquele estudo de Deus, é um sistema único. Né? Tudo isso está em volta de um Deus único, é perfeito. E como é perfeito, tudo que é perfeito tem movimento. Se quiser, eu chego até a Deus. Precisa. Então precisamos chegar até Deus. Mas percebam o quê? Que é um movimento sempre do pior para o melhor. O pior está do ser para o melhor está do ser. Ok? Os que morreram tão ruim para a regra. Isso chamamos de idealismo. O professor pode ser diferente? O que é um materialista, então? Um materialista alemão. É o que acredita que o mais importante, como Marx, nós veremos na próxima aula. Que acredita que o mais importante não é a ideia que move o mundo, mas é a ação que a constitui. No materialismo marxista, como nós veremos na próxima aula, o mais importante é o trabalho, não é a ideia. Para o Hegel, isso é mais inferior. Isso aqui é mais. Porque aqui era alguma coisa, isso aqui não era mais nada. O trabalho é sempre uma coisa inferior. Né? Por quê? Porque lá precisa destruir coisas, engaste de energia, é a mudança, sujar as mãos. Né? Você se suja, você se cansa, você destrói. Né? Até que você constrói alguma coisa e chega a ideia perfeita. Para o Marx, o que move o mundo é o nosso trabalho, a nossa força. Não simplesmente a ideia. As ideias para Marx vêm do trabalho, e não o contrário. Entendeu isso? A ideia surge no destruir. Quando eu tirei o monarca, eu pensei, e agora, né? Tipo, por que eu vou lutar? Vou colocar A uma democracia, B, um comunismo, C, uma sociedade bipartidária, um parlamentarismo. Ver aquelas questões lá, tivemos ditadura, depois fomos escolher, tivemos parlamentarismo e presidencialismo. Lembram disso ou não? As eleições, não? Aí nós tiramos tudo, colocamos o Collor como governo provisório e nos perguntamos no momento, e aí, acho que é presidencialista ou parlamentarista? Queremos ser voto distrital ou voto majoritário? Nós queremos, percebe? Vou sugerir o cara, eu decido o que vou fazer. Mas, e se decidir o que vou fazer, está dentro do quê? Das possibilidades de trabalho, dentro das possibilidades de conjuntura. Essa é a diferença, por exemplo, de Marx com Hegel. De uma dialética idealista, uma dialética materialista. Certo? Bom, como nós prometemos sair nesse, mais ou menos nesse horário, perguntaria se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Entendeu exatamente como funciona a política para o Hegel? Difícil? Mais ou menos, né?